O pé! O pé, filho! O pé! Situação perigosa, ela louca no rolê. Traz a erva venenosa pra acalmar esse bebê. Situação perigosa, ela louca no rolê. Traz a erva venenosa pra acalmar esse bebê. Tá ligado?